Para o táxi, 179 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, Serna, não pessoa. Distância, autonomia? Autonomia de 3 e 35. 3 e 30? Afirmo. Segue via em linha alta, no ponto esperador no 0, torre 1195, QNH1 no 0, no 0, no 1. Rocha, ponto 0, no 1195, no 0, no 0, obrigado, bom, no 236. Reporta no localizador 4356. 2000, ajuste a 1010, a partir de drone intercepta o ILS que portará estabilizado, 9356. Central Bravo has joined the localizer only 1-0. Roger, X-Wing Bravo, you have 3 pilots from the outer mountain for blue direct approach, and the trim set from the tower, the 118 is long manifest. Central Tower 118 under 5, Central Bravo, have a good day. Roger, 1-2-3-6 on Momo, cruise at 3. Boa noite, 1-2-3-6, contato radar, continue com o raio esquerda, direto rumo para 370, 1-2-3-6. Você é direto aqui, posição? Momo, direto Momo. Direto Momo. Let's go to runway 102 Aerostar. Gear down lock, for Ranger Bravo. X-ray, India Bravo, continue approach, you are close to land, runway 10, wind 120 degrees, 9 and up. Confirm just the echo you do. That one has Aerostar hangar. Alfa Lima, Charlie, na escuta? Voo 45, passa o voo número 60, chama agora Recife, na frequência 33, decimal 25. Voo 45. Agora 170, chama centro em Recife em 33 decimal 25. Com 3325, tem alternado? 26 decimal 0. 260, Gato. Então, o Alfa Lima Charlie, Salvador, Rio de Janeiro, 380 autorizado, vento do 44. Decola da 190. Primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1198 controle, 5435 transponder. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev, 1198 controle, 5435 transponder. Ativa, Paineta Bidev, Bravo, Índia Delta, Ecovit. Para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 1, 1-9-5, confirme pessoas a bordo. Para o pushback, Sonero 6259. Para o pushback. Pushback, prossiga. Tá pronto para o pushback, 0259. O 01, tá livre e chama o táxi. Livre, 0259. Família do Índia Serra. 9356, continua a aproximação, reporta o campo à vista e deixar o travado. QNH 10, 10. 10, 10, frente no portal avistado. Ei, Tatuaia, Alfa, Juliet, April 1, call me again, Alta Fui Lima. Estado Luz de Pouso, Tifano 0, né? Tifano 2, 0 graus, 9, 9. Pouso autorizado, pela 9356. E o transponder 5435, Papá Romeu Alfa Lima Charlie. Afirmativo, zona 8 controle. Para acionamento, taxa de colagem, torre 1895. Lembra uma fazer até que seu plano chegue no sistema, vou verificar se chão pra quase, ok? Tá mais Quebec, é um taxi Quebec, é um taxi Tower 1-8-195, está batendo a free em abraço. Tem uma foto na escuta? Sim. Deixa eu confirmar, Papa Tanto, Papa Romeu Lima, Lima Fox. É, meu Deus, Papa na Fá. Papa na Fá, ciente, agora distante. Já foi? Gente, chegou no sistema ainda não, vou verificar aqui. E já entro em contato com o senhor pra cópia. Gente. Salvador, boa noite, eu sou 9356, viu? 9356, prossegue via Alfa, Chimante da Juliette. Alfa, Chimante da Juliette, 9356. Salvador, Janeiro 6259, a linha e decola, que estão no zero. O vento 190 graus, meia dúzia de nós. A venta com 190, o Janeiro 6259. Lima Lima Fox, na escuta, deixa eu falar para Lima Lima Fox. To cross the runway 17 at the Papal, April 5, Little Chukas, please. Juliette, portão 09, Serra 356, boa noite. Decolado aos 4-1, no seu número controle 1 no 9, decimal 8, da Golf 1998, obrigado, boa noite. 4 bolo copiado, Alfa Lima Charlie, táxi aprovado, chame na papá. Estação, direto do 1, desce para 0-1-0 na altitude. Entendeu, direto do 1, 0-1-0, confirma a altitude para descer? Porque eu fiz de 3.000 pés. Controle, boa noite, Janeiro 6259, decolado. Boa noite, 6259, contato radar, direto meio da Salima, tem 360, o 926259. 6259, subindo 360, direto Leda. Muito bem, eu vou entrar em contato. A operadora já está em contato com a sala IS, daqui a pouco ela volta com mais informações. Alfa Lima Charlie, autorizado o ingresso na pista 17, reporta na cabeceira pronta. Correção, Alfa Lima Charlie, autorizado o cruzamento da pista 17, Alfa Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo em 1-2-1-1. Thank you. 0, Torinho 1, 895, Querengal no 0, 1, 1. Chegar com a gente, chegamos a copa. Seguinte, fazer parte do nível 130, no centro do Recife, frequência 3325, boa noite. 3325, 6259. Lima Charlie, autorizado da RN decolar, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 grau, 5 nós. A última informada da torre, o campo permanece visual, com chuva de tempo passado, visibilidade é maior que 2.000, o teto está em 3.000. Boa, contato com o radar, direto pelo 104, no 6, continuo no 0, 1, 1, 1. Direto pelo 4, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tá, Alfa Lima Charlie. Alfa Lima Charlie. A Charlie sente contato rápido. O Sigma da Lima 380, direto Lambda, vigilância. Alfa Lima Charlie. 380, direto Lambda, o Alfa Lima Charlie. Lima, Fox, na escuta, por favor. Lima Fox autorizado para Sierra Bravo, Índia, Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Decola na pista 17, primeira curva à direita, na saída Coral, controle 119.8, transponder 0271, Lima, Lima Fox. O M Pátio onde se encontra e seus abordos, Lima Lima Fox? Pátio 5612 a bordo, ciente acionamento táxi e decolagem. Chanel da Torre na 118.95, Lima Lima Fox Hot. Salvador Galeão, 360.4. Salvador Galeão, 360 autorizado, via rápido plano de voo, decola 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Lida, após Lida, DCT Iru, segue com o ponto. 119 decimal 8, controle, 5434, ou transponder. 360 autorizado para Galeão, decola 1-0, curva à direita, precisa saia, saída da El. Transição Lida, após o Anaproa de Yumi, 198 a controle, 5434 no transporte. 397, correto, chama o Pushback, Sula 6, Sula 8. Recife 130325, solicitação direto ao céu. 130325? 3325. 13325, Alfa Lima Charlie, obrigado, boa noite. Valeu, 238. 238, torre 1895, boa noite. Do tráfico, boa noite, usou 9238. Pouso 1-0, Bravo Mike Lima, 380 autorizado, via 21, segue conforme. Decolando a 17, primeira curva à direita, saída arbor, faz elefa. 119 decimal 8, controle, 5440, transponda. Eco, Eco, Eco, Papá, confirmando, saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, LF. Salve, Eco, Eco, Eco, Papá, correto, confirme pessoas a bordo. Logo, ensinamento, táxi de colagem, com a torre em 1895, bom. Firmo, 1895. Solo 5, 8, livre à direita, me chama solo, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Direita, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 8, prossegue via Alfa, Chimite, Juliette. Alfa, Juliette, chama, 1, 2, 3. 38. Decola de imediato, Mike, X-ray para 4-5. Eco, X-ray para 4-5, zero acionamento na Star, recorda pronto para táxi. Salvador, boa noite, Bola 705, final da 10 para a chata, vai. Teste Bola 705, continua aproximações, já avistado, QNH 1-0-1-1, na guarda pista livre. Guardando pista livre, gol 1-0-7-0. Colado 07, chama o controle em 1998. 1998, 3-1-7-1. Bola 705, avistado, livre pouso, pista 0, vento 1-0-0, graça 4-9. Tá livre pouso 1-0, bola 705. Boa noite, novamente a turma 9357, ciente da informação, isso, missão, droga, pronto, cópia Congonhas. 9357 para Congonhas, 380 Lira, voz de cópia. Guardando, turma 9357. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 05, o voo 1705. São Paulo, pronto, cópia? Pronto, cópia na 357. Falador São Paulo, Congonhas, 380, autorizado via Ampus 1-0, segue conforme o rato do plano de voo. Recordar 1-0, primeira curva à direita. Ainda Dial, Leda, Motiva. 1198, controle 5433, o transponder. Exato, Congonhas, 380, via Ampus 1-0, inicial. para a direita, da Almeida, ótima. 198 ao controle, 5433 no transponder, está na posição 357, está na posição 9. Correto, chame para pushback e acionamento. Papão, 30 táxi, 45, reporta na prova para ingresso. Salvador, boa noite, eu vou 1168, cruzando 200 até o 1158. 1168, boa noite, contato radar, centro de identificação, direto Duna, ABS mantém 3 mil pés, antigo 0011. Identificou, direto Duna, 3 mil pés, 1011, voo 1168. Tá confirmado, como zero? Confirmei, papai, eu tô usando o cruzamento da 17 após Quebec e Mike Lima. Lá Lima chama o solo número 11. Passa 140, Recife 3325, boa noite. 1325, confirme 1-2-3-2-5. Ok, 1-2-3-1-3-3-2-5. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, boa noite, bom voo. Valeu. Pode esperar da 10, tô em 1-1-9-5, que legal, 1-0-1. versão 9357 no 9, pushback acionamento. 35719, após a aeronave de pequeno porte, liberar a retaguarda, tá livre pushback, 09, tiro de táxi. Assistente após a aeronave de pequeno porte, liberar a retaguarda, está autorizado, tá 9357. Fat level 400. Reset. Full right, cremation, full right. Salve de São Paulo, clear fat level 400. Vai antes do 1-0, after flight perform a fast landing. Record runway 17, after right turn, dial departure, after flight leader, after leader, multiple transition. 19.8, salve departure frequency, and escort 5450. Correct, just confirm there's on board. Start up and text contact tower now 18.95. Paulo Salvador, boa noite, eu vou 9237. We are close to start up and report right to taxi on the Elba. Papa Echo, X-ray Papa, autorizada a decolagem sistema 0011-0 graus com cross. Para Sierra Bravo, Papa Alfa, pronto 4? Pronto para 4. Falador para Porto Alegre, 360 nível autorizado, via Ampers 144, segue conforme. Decolador 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1-1-9-8, controle, 5-4-5-6, transponder. Fala Romeu Eco, é que foi Papa, decolador 2-0, chama controle, 1-1-9-8. Transponder 5456, controle computador 198, pro gol 9237. Correto, chama pushback, sinalamento portão 7, gol 9237. Chama ela, muito obrigado. Para táxi, setor 9357, 145, a bordo, 3:40, galeão. Tem 1-1-9-8. Perdão. 09, bom voo. 09, Alma Juste e a Índia e Alfa 2942. Obrigado, boa noite. 937. 3-0, por favor. É que eu já tomo. Autorizado para terminar, voo 1-1-6. Para 2000, livre ou LS? 2000, livre, voo 1-1-6. Salvador, boa noite, Lima Papa Kilo. Usando 2-4-3-3-3-3. Lima Papa Kilo, direto pelo 4000 pés autorizado, voo 11 na altura. India Bravo, you are credit to tax and they can file the report on the pop up to the English and the runway 17. Salvador, boa noite, é 9357, está passando ponte de espera da 1-0, pronto. 9357. Correção, 9257, chamou? 357, está certo. 9357, autorizado, a decolagem, pistão 0, 0, 0.